Perfeito. Então vamos lá. Tá ali? Pode ir? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aqui ler para vocês e comentar dois artigos que eu enviei ao Diário do Comércio, que não foram publicados ainda. Porque o leitor que tem acesso a essas ideias, principalmente pelos meus artigos, não tem ideia da retaguarda do que tem por trás. Cada artigo aqui é um resumo de uma ou várias aulas que eu poderia ter dado e algumas eu chego realmente a dar. De modo que o leitor comum do jornal tem ali apenas uma breve amostra. Às vezes, eu acho mesmo que a incapacidade de desconfiar do que há por trás a retaguarda que tem por trás daquelas ideias é uma deficiência crônica do leitor brasileiro. Quer dizer, ele não desconfia que o sujeito que sabe uma coisa que ele escreveu deve saber algo mais a respeito. Quando eles falam no por trás é sempre um por trás político conspiratório. Quer dizer, o que está por trás é a CIA, é o Mossad, etc, etc. Eles não imaginam que tem uma cabeça humana por trás. E que essa cabeça humana, se pensou aquilo, deve ter pensado outras coisas também. Quando o normal, vamos dizer, na leitura, é você quase que automaticamente você buscar outras razões para aquilo que você está lendo. Quer dizer, não é nem sequer discutir com o texto. Você, antes de discutir com eles, tem que discutir a favor deles, tem que ver que outras razões existem para dizer aquilo que está sendo dito. E só quando você tiver esgotado essas razões é que você pode começar a discutir com elas. Senão, você está realmente discutindo apenas com um pedaço de papel e não com uma ideia, com uma noção. Então, vamos ler aqui. Parênteses. O pessoal deve estar achando estranho que, justamente nesta época que se aproxima da eleição, eu estou escrevendo sobre assuntos mais de ordem moral, filosófica, e evitando tocar na eleição. Porque eu acho que tudo o que havia para dizer sobre essa eleição, eu já disse. Eu não tenho mais o que dizer. Quer dizer, o diagnóstico está dado, e eu acho que ele é absolutamente irrefutável. Quer dizer, quando você tem uma eleição na qual dois candidatos, duas candidatas finalistas, pertence a uma organização estrangeira como o Foro de São Paulo, e o terceiro nada diz a respeito, então, quem quer que seja o vencedor, essa organização já ganhou a eleição. Então, isso não é uma eleição, isso é um golpe de Estado, isso é uma treta, e a obrigação número um, não só dos candidatos de oposição, como de qualquer eleitor, seria oficiar ao Tribunal Eleitoral, pedindo a suspensão da eleição e eventualmente o fechamento dos partidos envolvidos. Com uma nota que eu coloquei hoje, eu disse assim, se você aceita onde um candidato está cometendo um crime, você aceita que ele cometa o crime, em vez de você levar a questão para o tribunal, tratar da questão na esfera judicial, você acha que é melhor concorrer com ele eleitoralmente, então você já perdeu em todos os casos, porque você deu a ele um salvo-conduto. Você está tratando uma ação criminosa como se fosse um simples ato de campanha eleitoral, e você está conferindo a este adversário, a este inimigo, né, um direito superior às leis. Nesse caso, ele já ganhou sempre, você já o considerou superior a você mesmo, e você já baixou a cabeça, e não tem mais jeito. Em 2008, aconteceu a mesma coisa aqui nos Estados Unidos com Barack Obama, quando apareceu aquela nota da Debbie Schlussel mostrando que o homem havia falsificado o alistamento eleitoral, que aqui se chama, não é eleitamento, alistamento eleito, como é que chama isso aqui? Selective Service, né? Selective Service, né? Que era absolutamente falsificado, obviamente falsificado. Todo mundo achou melhor, não vamos tentar derrubar o sujeito nesta base, vamos concorrer com ele politicamente, democraticamente, etc, etc. Quer dizer, pode cometer o crime, não tem problema, né? Uma vez que você virou candidato, todos os problemas têm que ser resolvidos na esfera puramente eleitoral. Então, isso é um salvo-conduto para delinquir, evidentemente. E se você deu esse salvo-conduto, o sujeito já o colocou numa posição tão imensamente superior que nunca mais você vai poder derrubá-lo. Então, o sujeito não só ganhou a eleição de 2008, como ganhou em 2012, e como continua cometendo crime atrás de crime sem que ninguém possa tocar nele. Quer dizer, a oposição se coloca numa posição de impotência. mediante uma primeira decisão errada, que em seguida é repetida, repetida, repetida. No Brasil, a mesma coisa. Quer dizer, quando eu comecei a denunciar o negócio do Foro de São Paulo, todo mundo achou melhor encobrir a coisa. Não, não vamos falar disso, isso aí é baixaria, nós temos aqui tratar do assunto na esfera eleitoral, derrotar o PT com base nas suas ideias e nas suas propostas, etc. A mesma conversa que os republicanos adotaram aqui. E com o mesmo resultado. Finalmente, essa semana, apareceu um imbecil chamado Augusto de Franco, dizendo que é exatamente isso que se deve fazer. Nós já se viu levantar anticomunismo para combater o PT? Nós temos que combater na base da política democrática. E, em seguida, ele dá uma lição do que é política. Para a política, você tem que esquecer o passado, não conjeturar os planos do adversário, você tem apenas que aproveitar a oportunidade. Mas, escuta, mas se você não sabe quais são os planos do adversário, que oportunidade você vai aproveitar? Quer dizer, é o anti-Sun Tzu. Não conheça o seu adversário, tapa os olhos, não interessa o que ele está planejando, tá certo? Interessa é só você aproveitar o espacinho que ele mesmo lhe deu. Então, eu digo, bom, isso aí é a estratégia do suicídio, evidentemente. O simples fato de haver uma pessoa, e esse Augusto de Franco não era um jeito burro, não sei o que aconteceu com ele, não sei se tomou alguma coisa, fumou marihuana, qualquer negócio, endoidou, pô, evidentemente endoidou. O simples fato de haver uma pessoa que ainda pensa assim, né, mostra aquele negócio que eu mesmo coloquei no Facebook, quer dizer, quanto mais medo você tem de reconhecer que está com medo. Quando o medo é pequeno, você reconhece. O medo passou do limite, você inventa que é outra coisa. Né? É o senta que o leão é manso. Então, bom, eu já disse tudo isso, não há mais o que fazer, não há mais o que explicar, não posso ter ideias novas para explicar uma coisa que é velha, que já vem se repetindo há tanto tempo e que já se tornou, quer dizer, tediosa. Agora, o que haveria a fazer é passar alguém, passar para o campo da ação, mas não eu que estou a essa distância aqui, pô. Né? Você vê que até quando tem algum problema para resolver, sei lá, algum imposto de renda, qualquer problema burocrático no Brasil, é um osso para um advogado para tratar da coisa, imagina para fazer uma coisa dessa. Né? Mas não faltam pessoas interessadas aí que têm a obrigação de fazer. Então, como eu disse, a eleição aí pode ter três resultados. Quer dizer, primeiro, Dilma presidente, o Foro São Paulo venceu. Marina presidente, o Foro São Paulo venceu. Terceiro, Aécio presidente, o Foro São Paulo não perdeu. Porque não foi atacado em nenhum momento. O homem não disse uma palavra contra ele. Então, é claro que é a opção menos ruim votar no Aécio Neto. Eu digo, é uma opção quase obrigatória, porém inútil. Né? É um protesto simbólico. Né? Então, nessa situação, nem vale mais a pena comentar o negócio. Não, seria um desperdício de inteligência. Né? Porque tem pessoas, vamos dizer, que elas fazem, muitos jornalistas, fazem da sua coluna uma tribuna, onde elas repetem as mesmas coisas, então sempre, você sempre sabe o que elas vão escrever, não tem nenhum trabalho de inteligência, é somente propaganda. Eu não vou fazer isso, tá certo? Às vezes as pessoas me cobram, não, você tem que tomar partido disso, tomar partido daquilo, tomar partido qualquer imbecil toma, pô. Eu não estou aqui para tomar partido, eu estou aqui para tentar analisar as coisas e entender. Mas quando elas já estão entendidas e só resta tomar partido, eu não tenho mais nada o que falar, né? Bom, eu vou ler aqui esse primeiro artigo, que chama Meditação e Consciência, no qual vocês reconhecerão ecos de muitas coisas que eu estive dando em outras aulas, e eu vou comentar aqui também para tentar levantar um pouco os temas que estão por trás disso. Um dos aspectos mais tristes da vida brasileira, para esse comentarista, é a escassez ou completa ausência de atividade espiritual naquilo que se escreve e se publica, seja em livro, na mídia ou mesmo em blogs. Bom, isso já é uma deficiência constante da nossa cultura superior. Por exemplo, 90% dela é sobre problemas sociais, draminhas domésticos, etc, etc. E dificilmente você vê uma questão que tenha um alcance espiritual, que, portanto, tenha importância para o restante da humanidade. Você vê um pouco disso, por exemplo, no Machado de Assis, é evidente que ele coloca ali situações e problemas que no mínimo aparecem na filosofia de Schopenhauer, né? Que teve muita influência sobre ele. Então, bom, então são temas schopenhaueriano, que, portanto, interessam a qualquer leitor do mundo, né? Você vê um pouco disso também, mais tarde, ali no Zé Geraldo Vieira, muito próximo. E de vez em quando você tem um lance de gênio, como por exemplo naquele capítulo de Vidas Secas, onde tem a morte da cachorra, né, certo? Onde você tem ali de fato um símbolo do sofrimento universal, que é uma coisa de uma força extraordinária, né, certo? Que o Otto Maria Carpon, interpretando aquilo, fala: bom, isso aqui eu tenho que interpretar à luz do hinduísmo, não tem outra coisa para. Então, neste momento, o Garcia não alcança ali uma dimensão espiritual que outros não haviam alcançado, e que talvez estivesse até além das intenções dele. De vez em quando você vê no Guimarães Rosa umas especulações de tipo esotérico-teosófico, que para mim são absolutamente ridículas. O homem era um leitor de Madame Blavatsky, que levava a sério, mas pelo menos está arranhando alguns temas de ordem espiritual. Você tem também temas de ordem não espiritual, mas religiosa, por exemplo, no Otávio de Faria. Tá certo? Mas é claro que do que se chama no Brasil religião, quase nada tem a dimensão espiritual. No máximo, você tem a dimensão moral e social, e não vai passar daí. Quer dizer, quando começa ali no mundo dos mortos, aquele problema do garoto que está viciado em masturbação, fala: bom, você já sabe o que vai dar o resto. O cara que está viciado em masturbação, ele vai lá, confessa e volta para o banheiro. Confessa e volta para o banheiro. Confessa e volta para o banheiro. Digo: ah, mas é um tema de uma profundidade extraordinária. O que não quer dizer que o romance seja ruim. É bom, mas ele está na superfície das coisas, né? Não chega, vamos dizer, a tocar problemas de alcance universal, né? Então, esse já é um problema crônico da cultura brasileira ao longo do tempo, né? Podia ser uma cultura muito rica e tal, mas superficial. Naquele mesmo sentido que, até na dimensão religiosa, como disse o Papa João Paulo II, os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não na fé. Quer dizer, na fé já é um ato de vontade e supõe algum alcance espiritual. Fora disso, não. Você tem apenas reações epidérmicas que se aproximam vagamente de uma moral cristã. Bom, por atividade, agora eu vou dizer qual é a diferença. Por atividade espiritual, entendo a meditação solitária, em que a consciência toma posse de si mesma como autocriação e liberdade, que luta para realizar-se no mundo espaço-temporal e aí encontra, ao mesmo tempo, seus obstáculos e seus instrumentos. Ora, esta é a atividade mais própria do ser humano. Quer dizer, é isso que realmente o diferencia dos animais. Quer dizer, ele ser capaz de escolher, até certo ponto, o seu próprio destino, né? E lutar contra obstáculos que vêm não só do mundo externo, mas da sua própria constituição biológica, hereditária, social, etc., etc. Quer dizer, aquele negócio do apóstolo: eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. Eu sei quem eu quero ser, mas acabo sendo uma coisa completamente diferente. É nesta luta, tá certo? Entre o que você pode ser e aquilo que você está sendo, que você toma consciência de si, porque você não é nem o que você quer ser e nem o que você está sendo. Você é este processo criador. Aí chega uma hora que você percebe isso, fala: bom, mas o importante não é eu chegar a realizar tal ou qual coisa que eu desejaria ser, né? Mas é importante eu tomar consciência de mim como força criadora do meu destino. Criadora, não em 100%, evidentemente, força criadora num destino condicionado, um destino que vem limitado por certas condições que você não escolheu. Mas dentro de todas aquelas limitações e obstáculos, né, é ali que você vai encontrando e criando o seu caminho. Um caminho que só existe porque você o cria, porque se você parar de pensar nisso, acabou. Se você desistir de tentar ser alguma coisa que você quer ser, acabou o processo. Então, daí você é somente aquilo que os fatores externos, hereditários, sociais, históricos, determinaram. Determinaram que você ia ser tal e qual coisa, é o que você já está sendo, é o que você já conseguiu ser e acabou o processo. Então, essa luta para você se transcender, para você ser algo que você escolheu, e escolheu em função de valores que você, de algum modo, assimilou, ou da religião, ou da cultura, ou de exemplos vivos, etc., etc. É nesta luta que você se torna alguma coisa. Quer dizer, existe a figura presente do que você já é, que até certo ponto é descritível, e existe a imagem do que você quer ser. Mas essas duas são apenas uma, vamos dizer, é apenas um resultado mais ou menos acidental de uma confluência de fatores que você não domina. E a outra é apenas uma imagem que você tem na cabeça. Então, de quem é você mesmo, efetivamente? Você é aquele que está lutando e está se formando, está se criando de algum modo. Não é uma criação total, uma criação divina, é uma criação muito limitada, mas é uma criação efetiva, porque ali entram muitos fatores que só existem porque você decidiu que existir. Por exemplo, se você decide melhorar num certo ponto, ou seja, mesmo adquirir uma habilidade comum, esta habilidade só existe porque você quer. Se você desistir, falar, por exemplo, sei lá, quero aprender a desenhar. Tá difícil, não quero mais. Você só desistir no mesmo instante. Então, estes fatores que só existem porque você quer são aqueles que mais singularizam, mais definem o que você realmente é. Então, pouco importando qual será a forma final do resultado, né? Mesmo porque esse processo não termina. Não existe um ponto que você pode dizer, agora eu já sou tudo que eu queria ser, não precisa acrescentar mais nada. Não tem, não existe isso. Até o último dia você vai estar tentando alguma coisa. Ou você já terá desistido. Então, o processo existe porque você quer, e ele existe enquanto você quer. E isso é o que você é propriamente. Então, isto que você é uma coisa que não tem forma nem figura. Não é uma figura, não é um desenho, não é uma estrutura. Ele é uma força, né? Ele é uma coisa invisível e que se cria a si mesmo. Isso é o que você realmente é. Então, só pode existir atividade espiritual a partir do momento em que ele tomou consciência de que ele é isso. Ele tomou consciência da sua capacidade limitada, porém real, de criar-se, tá certo? Então, a partir desse momento, ele assumiu a responsabilidade pela sua existência. E a partir deste instante, ele tem que levar em conta todos os fatores opositivos, todos os fatores antagônicos que estão não só no meio ambiente, mas dentro dele mesmo. Por exemplo, maus hábitos, tendências hereditárias, forças inconscientes, principalmente, quer dizer, tendências inconscientes que estão lá, mas que são suas, de algum modo, mas que você nem assume como suas, porque lhe parecem estranhas, antagônicas, mas eu digo, mas onde elas estão? Estão no vizinho? Não, estão em você mesmo. Até esses dias, eu estava ali discutindo na internet, dizendo, olha, muitas pessoas tentam ser cristãs. Então elas pegam uma receita de comportamento que dizem que aquilo é cristão e ele tenta seguir aquilo. Eu digo, bom, mas você já parou para examinar quanto de ódio a Deus existe no fundo da sua mente, né? Que foi colocado lá pela cultura, pela atmosfera, já está lá. Para culpar a Deus tudo quanto acontece. Tá certo? Isso aí, você não faz isso? Mas todo mundo faz. Tá certo? Da onde veio isso? E como você faz para se livrar disso? E, mais ainda, quando você está lá, né, rezando, está orando, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, quantas vezes você não tem ao mesmo tempo um mecanismo inverso que está em ação naquele mesmo momento, tá certo? Neutralizando a prece que você está fazendo? Então, tudo isso aí são coisas que você tem que examinar. Então, não é só questão de quando Jesus diz, bom, não adianta você rezar só com a boca, você tem que rezar com o coração. Diz, bom, mas o que é o coração? É o centro do ser humano. O seu coração simboliza o centro criador do ser humano, né? Então, fala, da onde você tem, desde onde você tem que rezar? Você tem que rezar desde esse centro criador que toma as decisões e que, vamos dizer, administra e unifica o conjunto das tendências internas e externas que te compõem. Seria aquilo que o Leopold Zondi chamou de o ego pontifex, o construtor de pontes. Quer dizer, existem várias tendências antagônicas dentro de você mesmo, e você é que faz a ponte entre várias elas, escolhendo qual que vai ser mais manifestada, qual que vai ser destruída, qual que vai ser trabalhada, e assim por diante. Quer dizer, é toda uma obra de engenharia, de fato, né? Então, este ego pontífex é o centro seu. E isso é o que você é realmente. Os seus traços de personalidade, entre aspas, são apenas figuras estabilizadas durante algum tempo. Elas vão e vêm, elas se fazem e desfazem, mas este centro continua em atividade. Só que continua em atividade enquanto você quer. A hora que parou essa atividade, você se transformou realmente naquela figura estática e repetitiva, onde, onde a dialética da sua existência não é mais humana, mas é simplesmente animal. É apenas a repetição, vamos dizer, das reações consolidadas e aprendidas, tá certo? Então, você cai para um nível animal de conduta a partir do momento em que você desistiu de criar-se, né? E este centro desde o qual você cria, isto é o coração, e Jesus disse que isso funciona a prece que vem do coração. Então, do coração, quer dizer, com plena consciência de toda a situação em torno, né, e dos todos os elementos opositivos que existem dentro de você. Então, eu digo, muito bem. Então, em vez de você tentar ser bonzinho, dizer, ah, agora, sei lá, né, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, eu digo, bom, vamos tentar a primeira das coisas. Eu vou remover o. Não estou falando nem amar a Deus, vamos remover o ódio a Deus. Removê-lo, neutralizá-lo, apagá-lo, desligá-lo. Tá certo? Esmagá-lo de algum modo, para que nunca mais apareça, né? Então, bom, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu digo, ah, então, o que adianta você ser bonzinho se você não se propor de amar a Deus, né? Amar a Deus, em primeiro lugar, é remover o ódio que você tem a Ele, remover, vamos dizer, a preguiça que você pode ter de pensar nele, e assim por diante. Quer dizer, todos esses fatores existem. Existe uma resistência do ser humano. E ele se identificar com esse centro criador que não tem forma nem figura, e de ele se apegar a alguma figura. Né? Ele acreditar, eu sou assim, eu sou assado, eu sou aquilo. Né? E, quer dizer, figuras geralmente aquelas que você projeta sobre os outros, ou até sobre você mesmo, na imagem do espelho, e você então se apega a esta figura e acredita que você é aquilo, quando na verdade você não é, você é o centro criador, você é o coração, você é o ego pontífex. Né? Então. Não adianta, nesse sentido, não adianta nem o negro ser religioso, porque se ele não tem isso aqui, fala, então não tem nada. Né? Ele está apenas, dizer, na esfera da repetição, do reflexo condicionado, etc., etc. E, sobretudo, ele vai estar na esfera do medo. Né? Assim, é o medo e o prazer. Ele foge do medo e busca o prazer. Então é isso, está ali que nem um bichinho, evidentemente. Né? Fala mais alto para Você ouvir. disse uma coisa muito importante quando você estava tratando desse assunto, quando você escreveu. Você falou que a diferença, quando a pessoa não tem o centro, a diferença entre os pecados e as virtudes é muito mínima. Ah, sim, isso é importante. Porque se você não está instalado desde esse centro, você não tem uma efetiva responsabilidade sobre o que você está fazendo. Então, a esta altura, mas a diferença entre suas virtudes e seus pecados é mínima. Às vezes aquilo que você considera um pecado é uma virtude e vice-versa, quer dizer, você não tem de fato orientação moral alguma. Porque a orientação moral foi feita para seres livres e responsáveis, portanto, para pessoas que estão falando desde o coração e desde o eu. Não do que está falando desde o dedão do pé, desde a orelha, desde um retrato da parede. Né? Então, você vê, enquanto você está, né, hoje mesmo eu estava lendo um livro de um autor italiano chamado Maurizio Blondet. Ele disse: Deus não enviou o Evangelho para chimpanzés biologicamente otimizados. Então, quando você é um chimpanzé biologicamente otimizado, né, as suas virtudes e os seus pecados são absolutamente indiferentes, é tudo a mesma coisa, está tudo misturado, você está vivendo, fazendo na síntese confusa, tá certo? Então, até você procurar falar, ah, deixa eu ver quais são os pecados que eu fiz. Bom, você só vai poder ter a concepção do pecado por uma listinha de condutas exteriores. Não é isso? Eu digo, bom, mas o simples fato de você reduzir o pecado, essa listinha de condutas exteriores, já é um pecado. Você está rebaixando tudo aquilo. Tá certo? Então, Eu acho que as preocupações religiosas de uma pessoa assim são um beco sem saída, são um delírio infernal, que está cheio de diabo para tudo quanto é lado, todo perseguindo. Se você faz uma coisa está errada, se faz a outra também está errado, você vai sair mal em todas. Quer dizer, você criou este circo demoníaco, e se você se coloca dentro dele, chama isso de religião. Então, eu não recomendo que ninguém faça isso. Então, eu acho realmente assim que religião, filho, é para quem tem já um ego fortemente constituído e, portanto, um senso de responsabilidade interior muito desenvolvido. Aí sim, aí a religião te dá o guiamento, te dá a trilha. Mas essa trilha não serve para quem está agindo pelo reflexo condicionado. Não serve para o macaco biologicamente otimizado, entendeu? Só serve realmente para seres humanos, né? Então vamos lá. Então eu vou até repetir isso aqui. Por atividade espiritual, entendo a meditação solitária, em que a consciência toma posse de si mesma como autocriação e liberdade, que luta para realizar no mundo espaço-temporal e aí encontra ao mesmo tempo seus obstáculos e seus instrumentos. Eu repito, isto é a atividade humana por excelência. Isto é a consciência moral. Não há outra consciência moral não ser essa, né? É só apreendendo assim a medida e a proporção entre aquilo que podemos ser e aquilo em que vamos nos tornando, que chegamos a nos conhecer como natureza inseparavelmente criada e criadora. Quer dizer, existe uma parte nossa que é criada, que já está dada, que em parte é a criação divina, em parte é uma criação humana e biológica, né? E com todas as tendências hereditárias, os hábitos consolidados, os hábitos linguísticos, que limitam severamente o que você pode compreender ou não, o domínio maior ou menor do idioma, tudo isso está presente, né? Às vezes você quer pensar as coisas, mas você não consegue, porque você não consegue verbalizar. Isso aí, que verbalizar as coisas é uma condição para a cura e libertação psíquica, é uma coisa que já se sabe desde os gregos, já tinha lá a cura pela palavra naquele tempo. E até hoje eu vejo pessoas, por exemplo, lutando com ideias enormemente complicadas e sem ter um domínio do idioma. Isso aí são penas de amor perdida. Você nunca vai conseguir. E se você não consegue dizer o que você está vendo, como é que você vai lidar e pensar com isso aí? Tá certo? Então, o que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar esquemas linguísticos que você já aprendeu e vai repeti-los de algum modo. Então, você vai cair no chavão. O que é o chavão? São expressões prontas que não significam absolutamente nada e que foram feitas para despertar no ser humano uma reação emotiva em função da presença daquela palavra e não da coisa referida. Eu vejo, por exemplo, que inumeráveis termos que eu coloco em circulação, mas coloco em circulação com todo o seu significado, com toda a dialética por trás, etc., imediatamente são transformados em chavões e usados como insultos. Pô, a palavra psicopata, qualquer um chama qualquer um de psicopata. Por quê? Porque a palavra psicopata, ela traz uma carga negativa, né? Mas o fato é o seguinte: existe uma psicopatia real por trás. Então, se você usa a palavra para designar um estado perfeitamente descrito e identificável, é uma coisa, mas você usa como insulto, então você está apenas impressionando a pessoa com palavras, tá certo? Outra coisa, analfabeto funcional. Eles estão chamando uns aos outros de analfabeto funcional 3 por 4. E elas fazendo isso, elas estão provando que elas são analfabetos funcionais. Porque o analfabeto funcional é justamente um negro que não consegue imaginar a realidade que está por trás do que ele lê. Ele reage imediatamente à palavra. Então, quer dizer, eu uso analfabético funcional do termo analfabeto funcional. E outros, centenas de termos que eu coloquei em circulação e que não foram escritos para estas pessoas, foram escritos para estudantes que querem saber mesmo do que eu estou falando. Mas eu não posso proibir que os outros leiam e façam o uso que bem entendam das palavras que absorveram ali. Então, né, o Martin Amis dizia que a literatura é a luta contra o clichê, é a luta permanente, é a luta de vida e morte entre o escritor e o clichê. Tá certo? A hora que virou um clichê, você tem que mudar a linguagem porque aquilo já não está funcionando mais. Então, e no entanto, você vê assim, no, no, nos debates públicos, só o que aparece são clichês. Tentativa de carimbar pessoas, né, positiva ou negativamente, mediante clichês. Então, você note bem, a característica do clichê é ele provocar imediatamente uma emoção positiva ou negativa, independentemente da referência a qualquer entidade do mundo real. Quando você fala, por exemplo, em direitos humanos, ou violência doméstica, ou guerra contra as mulheres, etc. Bom, qual é o fenômeno a que você está efetivamente se referindo? E, no caso de que você está falando, existe a presença efetiva desse fenômeno, sim ou não? Tá certo? Mas, em geral, as pessoas não chegam a esse ponto, porque o efeito imediato da palavra já funcionou. Então, que isso seja assim na propaganda política, até no jornalismo, não tem grande problema. Mas a hora que você vê que não tem nesse país um acadêmico que abra a boca que não serve para fazer exatamente isso, então é que a coisa está mal parada mesmo. Outra coisa, vamos dizer, que a literatura é a luta contra o clichê, até os anos 60, todo escritor sabia. Tanto que eles tinham horror de usar palavras que estavam gastas por esse mau uso. Era uma preocupação fundamental dos escritores. Oh, isso aqui está soando errado, não é isso. Todo escritor tinha isto, né? Às vezes até a pessoa dizendo, não, esse Olavo usa de termos chulos. Eu botei lá uma nota, falou, um escritor de verdade, ele preferiria morrer. Antes, morreu parar de escrever antes dele escrever essa palavra chulo. Porque as pessoas não sabem nem de onde vem isso aí. Então ela está usando a palavra por quê? Porque a chula é uma coisa feia. Eu deveria saber que chulo está associado a chulé. Não, não sabia, né? Pois é, eu li no dicionário. Então, a palavra idiota que se torna ainda mais idiota quando as pessoas usam e elas acham que usar isso é mais elegante dizer termos chulos do que dizer a palavra palavrão. Não é isso? Então, quer dizer, isso aí é um macaco escrevendo, evidentemente. Então, a linguagem do macaco, a linguagem dos animais, é toda de lugares comuns. Macacos não inovam a linguagem. Ursos não inovam a linguagem. Eles estão usando os mesmos sinais desde que vieram ao mundo. E se um aprender alguma coisa de novo, ele está lascado, porque ninguém vai entender o que ele está fazendo. É certo? E vão expulsá-lo da tribo. Agora, o ser humano, ele tem essa capacidade de enriquecer a linguagem na busca pelo quê? Na busca por esta consciência de si mesmo como força criadora. Então, exercer essa atividade é a obrigação mínima do ser humano. Quem não começou ainda tem que começar já. Né? Muito bem. É só assim que chegamos ao crescer como natureza inseparavelmente criada e criadora, naquela famosa divisão de Scott-Erigena, das quatro naturezas, a natureza, né, que é incriada e não cria, que é incriada e cria, assim por diante, que é criada e não cria, que é criada e cria, que é exatamente o ser humano. Né? Indescritível, portanto, como figura e imagem, é só apreensível como força e conflito, até o momento em que a morte, como nos ensina o soneto de Mallarmé, nos fixa para sempre no formato imutável de um destino realizado e esgotado. Aí tem figura, aí fechou a figura, por quê? Porque a força criadora acabou, você não vai se modificar mais. Quer dizer, o que você fez está feito, o que não fez não está feito, né? Só quem se dedica incessantemente a essa atividade pode pronunciar a palavra eu com algum conhecimento de causa e até com algum direito legítimo. Por quê? Porque eu é isso. Né? Quem é eu? Né? O eu, evidentemente, não pode ser os seus hábitos, porque os hábitos podem mudar. O eu não é o seu corpo, porque o seu corpo está mudando continuamente. O eu não é as suas emoções, porque as emoções vão e vêm. Então, tem que ter algum centro que articula tudo isso, e esse centro é o centro criador, que por si mesmo não tem forma nem figura. Tá certo? Ele é o ego pontífice, certo? É o administrador geral das várias tendências, capacidades e incapacidades. Tanto que hoje, quando o pessoal faz esse estudo sobre inteligência emocional, não sei o quê, eles fazem lá uma lista de 70 tipos de inteligência. Eu digo, muito bem, e quem pilota tudo isso? Não tem. Quer dizer, não tem o eu. Eu digo, olha, mas o decisivo na inteligência não é você ter mais inteligência verbal, ou mais inteligência espacial, ou quer dizer, mais inteligência emocional. O decisivo é você ter este centro que administra o conjunto e usa essas várias habilidades num sentido que você escolheu. Esta é a única verdadeira inteligência que existe. O resto é apenas recursos que você tem, só que você pode esquecer de usá-lo, tá certo? Ou pode usá-los de maneira imbecil. Mas, os demais, quando diz a palavra eu, nada mais designam do que a figura totalmente fictícia que desejariam, para fins de vantagem prática ou alívio de complexos, projetar na tela da mente alheia ou na sua própria. Quando você fala eu, você está querendo dizer uma figura, e você quer que o outro acredite que você é assim. Mas isso é o que você quer naquele momento, pode, num outro momento, pode querer outra coisa. Então você quer que o outro acredite que você é assim, o assado, e você quer você mesmo acreditar que você é assim, o assado. Isso é uma figura temporária que você criou. Você chama isso de eu, mas isso não é um eu. Isso é um sub-eu, é um personagem. Né? O Buda chamava isso de euzinhos. Está cheio de euzinhos. Está cheio de euzinhos. Mas cadê o eu que manda em tudo isso? Não tem. Se o não meditante só se apreende a si próprio na sucessão de camuflagens que ele denomina erroneamente eu, por trás das quais nada existe, senão um vago sentimento de culpa e de angústia empenhado perpetuamente em negar-se, é óbvio que aquele que vive nessa condição não pode nem comunicar-se verdadeiramente com os seus semelhantes, apenas usá-los como personagens num teatro interior que eles desconhecem, nem pode, por outro lado, conhecer a Deus, seja para negá-lo ou afirmá-lo, seja senão como uma gigantesca figura de ficção, sempre disponível para reforçar, aliviar ou encobrir a culpa e a angústia. Então, por que que eu digo que por trás dessas figuras existe um vago sentimento de culpa e de angústia? É porque o sujeito sabe que ele não é nada daquilo que ele está tentando demonstrar. Né? Então você pode ver, às vezes, as pessoas tentando demonstrar qualidades que elas não têm. E depois, na solidão, elas se acusam não só de não ter essas qualidades, como de ser muito pior que aquilo. Eu digo, mas as duas coisas são mentira. Né? Você tenta parecer o gostosão, né? E na solidão você diz, mas eu sou um coitado, eu não sou nada, eu sou isso aqui. Às vezes não é só na solidão, às vezes a pessoa tem acesso emocional de autocondenação, né? Esse tipo de arrependimento histriônico que as pessoas sempre têm. Eu digo, mas tudo isso aí mostra que o desajuste, a incapacidade de você ser quem você realmente é, ou seja, de você ser o eu criador, né? Coloca você em conflito direto com a natureza humana. Então você está errado sempre, não importa o que você faça. E você vai estar sempre com esta discurso de autoengrandecimento e de autoaviltamento, esse discurso de acusação e defesa que não para nunca, pelo simples fato de que você não está sendo a única coisa que você pode ser. Nós não podemos ser nenhuma dessas figuras que nós inventamos. Por quê? Porque elas são apenas invenções da nossa mente. De onde vem a palavra mentira? Vem de mente, né? Mentira é aquilo que existe só na mente, né? Então, você inventou essa figura, pelo simples fato que você inventou, você não pode ser aquilo, né? Nem para o bem, nem para o mal. Você só pode ser o quê? O inventor daquilo. Você é a força criadora que está continuamente inventando essas figuras e tentando ser assim ou assado, mudando continuamente, aprendendo continuamente, absorvendo continuamente novas possibilidades, perdendo algumas, tá certo? Este é você. Então, e note bem, você é isso e todos os outros são isso. Não é isso que você vê a forma do corpo apenas. Mas você não sabe que você, quando se relaciona com uma pessoa, você não está se relacionando só com o corpo, mas com uma vontade criadora. É? Você sabe que as pessoas são sujeitos agentes, que elas são forças criadoras. É isso. E você as trata como tal. Tanto que quando você chega à conclusão de que fulano é assim, fulano é assado, você sabe que está falando uma coisa relativa que pode mudar amanhã ou depois, sem que a pessoa deixe de ser ela mesma. Daí você fala, por exemplo, fulano é viciado, ele é eternamente viciado. Pode ser que não, pode mudar, ou pode adquirir um vício pior. Nós sabemos que as pessoas mudam, tá certo? E sabemos que por trás da presença corporal e até da sua conduta existe um eu consciente. Então, é com isso que você está tratando. Mas, se você está tratando as pessoas desde o seu próprio centro criador e consciente, mas desde uma figura lateral que você criou, então a sua relação com ela já está diminuída e falsificada. Você não vai entender a pessoa jamais, tá certo? E tudo que você fala vai passar ao lado dela, nunca vai acertar no coração. E, por outro lado, eu digo, mas o que pode entender de Deus quando ele está nessa condição? Deus, para ele, vai ser também uma figura. Não precisa ser necessariamente um velhinho de barbas brancas, pode ser qualquer outra coisa, tá certo? Mas é uma figura, é um personagem do seu teatro interior, e não o Criador de todas as coisas, que não tem forma nem figura, porque ele é o Pai de todas as formas e figuras. Né? Ou seja, você está se relacionando com um símbolo ou imagem de Deus. Mas uma imagem que não foi ele que criou, porque ele criou uma imagem, essa imagem é você. Agora você cria uma segunda imagem e você cultua a essa, e teme a essa, e reza para essa. Mas essa é um ídolo. Né? Porque foi você mesmo que inventou. Está entendendo? Então, Deus, quando quis marcar a sua presença física neste mundo, o que foi que ele mandou? Um elefante? Um tomate? Né? Uma montanha? Um camelo? Não, ele mandou um ser humano. Não é isso? Ele disse, esse sou eu. Né? E o que era Jesus Cristo? Era figura física? Falou, não pode ser, porque Jesus Cristo nasceu pequenininho, depois ficou grande, ele não tinha barba, adquiriu barba. Né? Ele falava como criança, agora fala como gente grande, então, fisicamente, ele é inapreensível, por assim dizer. Então, o que era? Era o que vem do quê? Do Sagrado Coração de Jesus, o centro do centro do centro do centro. O centro criador, da onde foram criados inumeráveis seres criadores que são os seres humanos. Né? Pela consciência clara da nossa criatividade parcial e limitada, entendemos que a existência de bilhões de outras pequenas forças criadoras em torno de nós, manifesta uma criatividade infinita. Você vê, o que Deus faz? Deus cria forças criadoras, ele não cria só coisas, ele cria nós. Né? E o que é nós? Nós somos esta possibilidade de nos criarmos a nós mesmos. Nós somos esta possibilidade de exercer a nossa liberdade. Né? Ninguém é livre a contragosto, quer dizer, a liberdade humana ela existe a partir do momento que você a exerce. Parou de exercer, ela parou de existir. Continua existindo potencialmente. É uma possibilidade que você sempre tem e pode retornar a ela. Né? E assim chegamos a ter um vislumbre de Deus como ato puro. Sem forma nem figura, porque criador incessante de todas as formas e figuras. Foi esse Deus que disse de si mesmo, eu sou o eu sou. Veja, portanto, você ter um eu, né? Criador, é próprio de Deus. Né? Você pode dizer que os animais não têm um eu. Eles têm sentimentos, eles têm emoções. Veja, nós vivemos numa época tão imbecil que só dos caras descobrirem que os animais têm emoções. Falam, pô, parece que é negócio do português. O senhor sabe onde fica o convento dos Carmelos? Oh, raios, quem é que não sabe? Né? Então, oh, raios, quem é que não sabe que os animais têm emoções, que os animais sofrem, etc, etc. Eles têm tudo isso. O que eles não têm é um eu, meu Deus do céu. Né? Eles não têm a opção de tentar ser outra coisa a não ser aquilo que eles já são. Então, a diferença entre eles e o ser humano é o eu. Como o desgraçado do biólogo, do zoólogo que estudou isso, também não tem eu nenhum, é apenas um macaco melhorado, macaco otimizado. Então, o que ele entende por humano é ter emoções. E se o bicho tem emoções, então o bicho é próximo do ser humano. Mas para mim parece o contrário, né? Ter emoções, nós temos, o que nos torna iguaizinhos aos animais. Você não tem medo? Tem. Você não tem prazer? Tem. Né? Você não tem preguiça? Tem. De tudo, todas as emoções, os animais também têm. Né? Então, quer dizer, esta idealização da emoção como se fosse um caráter distintivo do ser humano, né, que enobrece os animais na hora que você descobre que eles têm, é de fato a coisa mais animal do ser humano, meu Deus do céu. Né? Com licença, pegou um cafezinho. A Roxane não está me dando cafezinho hoje, eu tenho que pegar o clube por si mesmo. Também. Fecha aí. Então. Deus se definiu, eu sou o eu sou. Olha que coisa importante isso aqui. Né? Então, ele é um eu. Não existe alteridade em Deus. Não existem elementos externos. Deus não tem uma hereditariedade biológica que o limite de algum jeito. Ele não tem um ambiente social e histórico que o limite. Ele não tem deficiências de aprendizado que o limitem. Ele é inteiramente eu. Ele só faz o que ele quer. Né? Ele é inteiramente criador. E por causa disso, ele conseguiu criar não apenas seres e coisas, bichos, pedras, etc., mas conseguiu criar forças criadoras que somos nós. Né? Só ele tem propriamente um eu, porque o eu é a fonte criadora sem figura nem forma, cujo análogo o ser humano só se torna, e mesmo assim parcialmente, mediante um ato de liberdade que aceita e assume ser a imagem e semelhança de Deus. O que é ser imagem e semelhança de Deus? É ser um eu criador, pô. Porque o que é o Deus? Deus é o eu sou. É? Ele só é o eu sou. Ele não tem nada de estranho, nada de outro nele. Não existe outro perante Deus. É? Então, ele é plenamente ele mesmo. Né? Então, eu não sei quem foi que disse, mas disse que nós, por exemplo, nós temos uma parte do nosso corpo que é mais personalizada, que é o nosso rosto. Mas nós temos partes que são impessoais. Né? É? A folha Maria, exatamente. Então, diz, o corpo de Deus é como se fosse todo ele uma face. Tudo está personalizado. Agora, o ser humano, não. Nós temos uma hierarquia do mais pessoal para o menos impessoal. Se você quer conhecer uma pessoa, e alguém lhe mostra um retrato, alguém mostra um retrato do dedão do pé. Você conhece a pessoa? Não, mas se você viu o rosto, você viu alguma coisa. Mas em Deus não existe isso. Tudo nele é pessoal, porque não há alteridade. Tá certo? Então, esta foi a grande, vamos dizer, o grande presente que nós recebemos de Deus é o fato de nós podermos ser forças criadoras. Né? Mas nem a isso nós somos obrigados. Nós podemos recuar e nos tornar alguma outra coisa. Nós podemos nos tornar outra coisa, ou seja, podemos nos rebaixar de tal maneira, na medida que nos apegamos a esses ídolos da nossa personalidade e do mundo externo, né? Nós podemos chegar, vamos dizer, a nos tornar escravos, não só de figuras que nós mesmos criamos, mas de figuras que nós enxergamos nos outros. Né? Eu estava assistindo agora mesmo o filme The Inner Circle, não sei se confio. Que título isso passou no Brasil, que é a história do sujeito que era o projetista de cinema e passava filmes para Stalin. Né? E ele adorava tanto Stalin e as pessoas do Inner Circle, que chega uma hora que o Beria toma a mulher dele, transforma a mulher dele em diamante, e a mulher some por 2 anos. Né? E o cara? Né? Ele fica lá sofrendo, não faz nada. Né? Mas ainda assim continua com aquela... Camarada Stalin, o tempo todo aquela idolatria perfeitamente idiota, eu digo, isso não foi um, foi um país inteiro que caiu nisso. Né? A hora que o pessoal que enxerga qualidades, tipo como Lula, eu digo, mas isso não é um problema político, isso é um problema de atrofia do eu, meu Deus do céu. Quer dizer, você não é capaz de perceber que o negro não tem qualidade nenhuma, né? Que a única qualidade dele é que ele é um alpinista social efetivo, sem dúvida, mas é só isso que ele sabe fazer. É? Então, Lula, Dilma, Marina, essa gente toda, bom, o repertório dos políticos que estão à nossa disposição reflete o quê? É? As possibilidades humanas que estão à nossa disposição, à disposição do povo. Então, você vê que num país onde nem mesmo a cultura superior tem traços de espiritualidade, como é que você vai encontrar isso no povo? Ninguém nem avisou os neguinhos que isso existe. Então, eles estão vivendo lá nas suas paixõezinhas, no culto dos seus idolinhos. O que pode ser o quê? Um autor de sambinhas, um roqueiro, não vai passar disso aí. Né? Então, se nós meditamos isso à luz daquilo que diz o Hugo von Hofmannsthal, que nada está na política de um país que antes não esteve na sua literatura, bom, nós temos que começar a consertar a literatura primeiro, pô. Senão não vai dar, senão você está querendo mágica. Quer dizer, aquilo que não está nem mesmo no imaginário das classes mais cultas, como é que vai estar presente na sociedade? É? Quer dizer, Se quem estudou e sabe o que não faz, como é que você vai querer que os coitadinhos analfabetos façam? Não vai dar, pô. Não se confunda, por outro lado, a meditação com a confissão religiosa, nem com o exame de consciência. Ela é a condição prévia que dá substância espiritual a essas duas atividades. E sem a qual ela se reduz a uma catalogação mecânica de atos e pensamentos vergonhosos, sem a menor noção da sua raiz interior, nem da sua função dialética na luta pela autorrealização da consciência. Quando você começa com a meditação, você vê que até aquilo que existe pior em você tem uma função e que pode ser trabalhado no sentido que dizia Santo Agostinho, que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios. Mas se você não sabe nem quais são os vícios, como é que você vai trabalhá-los? Né? Quer dizer, não existe mais essa autoelaboração interior, essa autocriação interior. Existe apenas aqui um modelo de conduta que eu estou vendo e que me dizem que é o certo, e tem o modelo, a lista das minhas condutas reais, e eu ver que não bate uma coisa com a outra. Ah, dizem que não é para fazer isso e eu fiz isso. Eu digo, mas meu Deus, o que adianta isto? É claro que a confissão sacramental adianta do mesmo jeito. Isto é que é a ironia do negócio. Você pode ter feito a confissão tudo errada na medida da sua compreensão, que é baixíssima. Você será perdoado e o perdão vai valer do mesmo jeito. Por quê? Você falou uma coisa inexistente, o padre entendeu outra coisa inexistente, mas na hora que ele pronuncia a absolvição, não é ele que está fazendo isso, é Deus. Porque é o contrato que ele tem com Deus. Aquilo que você absolver na terra estará absolvido no céu. Então, Deus ficou horrorizado com essa confissão. Falou, ele só falando besteira o tempo todo, mas tá, absolveu, eu prometi que absolvo, está feito. Entendeu? Então, não é o problema religioso da sua absolvição. O problema, vamos dizer, é de quem você efetivamente é. Porque você pode ser absolvido de todos os pecados que você confessou, mas você será absolvido da sua indiferença e da sua indolência espiritual? Você nunca confessou isso, porque você não sabe que tem. Digo, ah, eu comi a mulher do vizinho, está absolvido. Eu matei, fulano, está absolvido. Eu pertenci ao mensalão, está absolvido. É? Mas daí chega lá no dia e fala, olha, Deus vai dizer, você não pensou em mim um único minuto. É? Então, você vai para aquele primeiro círculo do inferno, que é das pessoas que são mornas, não fede nem cheira. Você já está lá. Você será absolvido de todos os pecados confessados, mas não dos não confessados. E você não vai dizer que você ignora que você está fazendo esse pecado. Por quê? Porque esse sentimento permanente de culpa e mal-estar que tem em você, é disso que você está sendo acusado. Não é de comer a mulher do vizinho. Não é de ter recebido dinheiro do mensalão. Não é de traficar cocaína. É de ser espiritualmente indiferente. Então, esse aí, esse pecado, se continuar nele muito tempo, é isso que chama pecado contra o Espírito Santo, quer dizer, não quero nem saber. Eu quero viver aqui como um bichinho entre bichinhos, né? E não quero me preocupar com, vamos dizer, a minha verdadeira constituição, com o meu destino eterno, nada disso, né? Talvez o maior dos pecados, o verdadeiro crime contra o Espírito Santo, resida em permitir que as faculdades pensantes se desgarrem do centro meditativo e criativo, adquiram autonomia e se afirmem como supremos caracteres distintivos do ser humano. O que aconteceu com as emoções? Os biólogos estão fazendo isso? Estão falando nas emoções, na coisa humana por excelência. Tanto que se você descobre que o bicho tem emoção, você diz, ah, mas ele é humano também, porque ele sente emoções como nós. Quanto mais essas faculdades se aprimoram, mais forte a tendência de alienar a elas um poder e um prestígio que de direito pertencem somente ao eu propriamente dito. Porque todas essas faculdades, você as recebe na hereditariedade ou no ensino, e elas não são você. Você é o uso que você faz delas, meu Deus do céu. Pior ainda, quando, consagradas em códigos formais, mais ou menos uniformes e impessoais, se impõe desde fora ao indivíduo, corrompendo-o até a medula e premiando a sua alienação com aplauso acolhedor de alguma comunidade intelectual acadêmica. Esse é o problema do Júlio Leno, Chico Raso, etc, etc. É isso aqui. Quer dizer, tem uma certa, um conjunto de faculdades intelectuais que são colocadas ali como se fosse o suprassumo do ser humano, e você acha que aquilo é realmente um ser humano e você cultua aquilo. Como fazem isso? Fora da consciência do eu criador, então, evidentemente, só fazem besteira, então você tem aquela mistura indigesta, tá certo, de alta inteligência verbal e lógica, aliada a uma falta de discernimento das situações humanas, que é patética. Né? Isto não é incomum entre pessoas que no século XX foram consideradas gênios, sobretudo gênios nas ciências ou nas artes. Quando você pega a vida do Picasso, por exemplo, né, e vê, vamos dizer, a imaginação espacial pictórica que ele tem, é um negócio incrível, incrível mesmo. Só que eram, moralmente falando, tapado, né, incapaz de distinguir o certo do errado. E nós pegamos essas pessoas como modelos, mas elas não são pessoas, são pedaços de pessoas. Né? Aquelas qualidades de Picasso, se inseridas numa pessoa mais completa, numa pessoa que tem um centro, seriam maravilhosas. Fora disso, não, são apenas penduricalhas, são apenas enfeites. Quanto mais se apoia nesses códigos, acreditando com isso provar a força do seu intelecto, mais o cidadão sacrifica sua progenitura por um prato de lentilhas, tornando-se uma personificação viva da ciência sem consciência. Nada exemplifica isso com mais clareza do que a redução da filosofia à análise lógica da linguagem, que ainda hoje, sob formas mais diversificadas ou camufladas, fascina estudantes imaturos, ávidos de aprovação acadêmica. Mas o que é o raciocínio lógico? É só uma dessas muitas faculdades. Né? Ele não é o suprassumo. Se o raciocínio lógico fosse tão suprassumo, ele não poderia ser imitado por um computador, né? Nem por um bicho. Né? Não é nem um bicho vivo. É um teco elétrico que você montou. Né? Esses estudantes mostram, muitas vezes, ter uma ou várias habilidades intelectuais desenvolvidas até níveis excepcionais. Só lhes falta o eu autoconsciente que as ata umas às outras e as sintetiza na forma de uma personalidade. O que é a personalidade? Não é uma figura. Não são esses traços que você identifica. Ah, fulano, por exemplo, é preguiçoso, ou é esforçado, ou é corajoso. Tudo isso aí são qualidades temporárias. Né? A personalidade é o conjunto vivente da a máquina toda em movimento, quer dizer, um eu central criando novas possibilidades e agindo. É por isso que, de certo modo, o indivíduo que está humanamente realizado nesse sentido, ele é indescritível. Ele tem um fundo misterioso que você não consegue pegar. Se você disser, bom, ok, eu quero descrever como foi o Louis Lavelle, né? Ou como foi o Eric Berger, né? E você não consegue, né? Você diz uma coisa dele, outra, mas fica o fundo misterioso porque você não apreende a liberdade dele, que é só dele, né? E que é ele realmente. Né? Então, quem é ele? É isto, é aquilo? Não, é o cara que fez tudo isso e que continua fazendo até morrer. Né? A forma de uma personalidade sem a qual toda presunção de responsabilidade intelectual não passa da obediência a um código externo, isto é, de um arremedo teatral. Ao lado e em contraste com a mera homogeneização ideológica, que é, de certo modo, menos grave, essa patologia afeta hoje boa parte dos estudantes de filosofia e ciências humanas no Brasil, especialmente os da direita. Quer dizer, o sujeito escapa daquela verborréia marxista, ele vai cair no quê? No segundo escalão, que é a herança positivista, que vai ser escola analítica e assim por diante. Eles negam a sua raiz positivista, mas pouco interessa. Historicamente, é assim que começou e pronto, acabou. Quer dizer, a tara inicial ainda está lá até hoje de uma maneira ou de outra. É, augurando para as décadas vindouras, quando a intoxicação marxista passar, a sua troca por uma forma de alienação ainda mais esterilizante e difícil de curar. Você não pode esquecer que hoje em dia todo esse negócio que fala de nova ordem mundial, de transhumanismo, né, da consciência coletiva cibernética, etc. Nada disso vem do marxismo, tudo vem dessa outra tradição aqui. Sinais de uma interioridade autêntica são praticamente ausentes nos debates públicos e na produção acadêmica desse país, e sobre esse aspecto, como sobre outros tantos, já viveu dias melhores. Ou seja, o Brasil nunca foi muito grande em matéria de, bom, em matéria de espiritualidade, mas você já tinha sinais disso aí. apareciam aqui e ali, às vezes na literatura ou na filosofia, mas quando você tinha, quando aparecia realmente um portador de espiritualidade vivente como Mário Ferreira dos Santos, ele se tornava invisível, ele é inapreensível, ele é incompreensível, a gente não sabe o que fazer com ele. Você tem que reduzi-lo a alguma coisa, como na história dos cegos com o elefante. É isso, é aquilo outro, tal. É tudo chute, evidentemente. Quer dizer, você só pode apreender um filósofo num instante onde você pega o esquema inteiro do que ele está fazendo e você consegue participar da inspiração criadora que está no centro e no fundo de tudo isso. É? Então, é tal negócio. Você está aprendendo Aristóteles. Como é que você aprende Aristóteles? Você aprende prolongando Aristóteles. Né? Quer dizer, você absorveu aquilo de tal maneira, você absorveu não somente as formas externas, a doutrina, etc., mas algo da inspiração. Então você continua filosofando aristotelicamente. Né? E é assim que se entende um filósofo, se não há outra maneira de entender. Bom, acho que nós já fomos longe demais, né? Já são 11 pontos no Brasil. Então vamos parar por aqui. Vamos ver se tem algumas perguntas. Daqui a pouco nós voltamos. Está tarde até para perguntas, hein? São 10 agora no Brasil. Pegar as perguntas. Então, vamos lá, tem aqui várias perguntas. A primeira é do Gabriel Starosky. É a compreensão do eu como força criadora que permite que as pessoas possam desenvolver o amor umas pelas outras? Bom, aí você tem dois patamares diferentes de amor. O amor é uma tendência natural que existe até entre os animais e que nós também compartilhamos. Né? Quer dizer, a afeição é o desejo de estar perto de uma outra pessoa, de desfrutar da companhia dela o máximo que você possa, querer que ele esteja junto com você o maior tempo possível e... também isso pode intensificar e se transformar numa paixão sexual e assim por diante. Tudo isso é natural. Acontece que você... Aí, o que, que você está amando propriamente? Né? Quando eu disse no começo que o eu, ele não tem forma nem figura, mas ele é um centro criador de forma e figura, por incrível que pareça, é mais fácil você perceber isso nos outros do que você, em você mesmo. Porque o que é conhecer uma pessoa? Você sabe que quando você fala de uma pessoa, tudo que você diz dela, você está falando a respeito de qualidades dela, ou de hábitos dela, ou de aspectos dela, e não dela propriamente dita. Você sabe que a pessoa verdadeira, ela é cognoscível, mas não é representável. Você não pode transformar numa forma e... dizer, esta é a pessoa. Por quê? A pessoa é uma força criadora que está em liberdade e ela pode ser outra coisa dali a pouco. Tá certo? E nós sabemos disso instintivamente. Só que, se nós não aprofundamos a consciência disso, o fato é que nós estamos amando aspectos da pessoa. Às vezes até somente a aparência. Né? A aparência ou um hábito da pessoa que é conveniente e agradável para você. É isso que você está amando. Então, você não está amando a pessoa propriamente dita, mas só aspectos dela. São coisas reais que estão nela, mas que não são ela. Na medida que você vai aprofundando essa consciência do eu como força criadora, o eu do outro como força criadora também vai ficando nítido para você, e aí você pega a ideia da eternidade do ser amado. E esta é aí que começa o amor no sentido espiritual, efetivamente, né? Santo Tomás de Aquino definiu o amor como desejo de eternidade do ser amado. Você vai querer a eternidade do quê? Dos hábitos dela, da figura dela, do corpo dela, não vai dar. Tá certo? Mas ela, como força criadora, ela foi feita para ser eterna, tá certo? E é aí que deve mirar, vamos dizer, é essa a direção na qual você deve amar a pessoa. E isso, evidentemente, você só pode fazer na medida que você tenha desenvolvido a sua própria consciência de eu criador. Então é passar, quando do o que seria o amor meramente terreno, mundano, para o amor espiritual, que é um aprofundamento dele, tá certo? Um aprofundamento, e é a chave que explica todos os outros aspectos do amor. Aqui, o Lucas Cardial, ele dá toda uma explicação que eu não vou repetir aqui, mas ele pergunta: como eu devo fazer a investigação das ideias que já tenho, aquilo que eu me referi algumas vezes, à origem das suas ideias. Isso você tem que fazer uma por uma. Você pega alguma ideia, alguma opinião que lhe seja querida e que você repita, tem o costume de repetir ou de até lutar por ela, de argumentar em favor dela, e pergunta como que isto veio parar na minha cabeça. Qual é a primeira vez que eu ouvi falar disso? Qual é a primeira vez que eu pensei? Se é que pensei e não apenas ouvi ou li. Né? Por exemplo, você lê uma coisa e você tem uma impressão imediata de concordância com a ideia. Tá certo? Isso não quer dizer que você compreendeu a ideia. Quer dizer apenas que você tem a capacidade de compreendê-la. Mas pode ter certeza que todas as ideias que circulam na sua cabeça têm alguma origem. Elas podem ter sido alteradas no caminho, quer dizer, você pode ter dado uma nuance pessoal, mas aquele negócio de pensar com os próprios miolos, eu digo, olha, você só pensa com os próprios miolos quando você chega em algum ponto em que ninguém pensou antes e você procura a resposta e não acha, e daí você vai ter que procurar por você mesmo. Pensar com os próprios miolos é uma coisa que acho que começa a acontecer depois dos 50 anos de idade, se chegar a acontecer. Até lá nós estamos apenas elaborando material recebido e nem mesmo elaborando de uma maneira muito criativa, em geral, é apenas são associações automáticas que a gente faz entre uma ideia e outra. Mas cada ideia tem uma história. E se você rastrear, você vai acabar encontrando. Pergunto, quando eu ouvi isso pela primeira vez? Quando isso me apareceu pela primeira vez? E por que que eu senti que era verdadeiro? Note bem, quando eu pergunto assim, por quê? Não responda com uma justificação. Por que que você achou que tal ideia era verdadeira? Daí a pessoa começa a argumentar em favor da ideia. Não, esse argumento você está criando agora. Eu quero saber, naquele momento em que você pela primeira vez ouviu aquilo, a que você associou, tá certo? De maneira a que aquilo lhe parecesse verdadeiro. Né? Então, não se trata da fundamentação das ideias, mas da sua história. Né? Que André Lira pergunta, por onde começa a estudar Aristóteles? Que livro devo ler? Bom, eu acho que o meu próprio livro... Eu acho que é o livro mais fácil que alguém já escreveu sobre Aristóteles. Ali está tudo muito explicadinho. Tá certo? Não, não, não conheço o outro. Porém, você vai ter que pegar aquele livro e seguir a bibliografia que eu dei no fim. Ali não são bibliografias, não é provavelmente uma bibliografia, são apenas sugestões de leitura que eu coloquei ali, mas eu já coloquei com esse propósito. Eu indiquei ali alguns dos melhores livros que alguma. As pessoas já escreveram sobre Aristóteles. Às vezes, não são livros de introdução, livro assim, para introdução a Aristóteles. Não, às vezes são livros sobre um tema específico, mas que está tão bem explicado que serve como introdução para o resto, embora esteja tratando de um aspecto específico. Né? Por exemplo, o livro do Jean-Marie Leblon, Dialética e Método em Aristóteles. Bom, é sobre um tema específico, mas ele ajuda a entender muito Aristóteles. Uma coisa interessante são os ensaios que o Eric Weil escreveu sobre Aristóteles, mas estão em livros coletâneas de ensaios, onde se trata de vários assuntos, essays e conferências. Ensaios e conferências de Eric Weil tem ali dois ou três estudos sobre Aristóteles que são verdadeiras maravilhas. Raramente eu vi alguém entender a filosofia dos outros como Eric Weil entendia. Então, um grande intérprete. Também não são estudos de conjunto sobre Aristóteles, mas... ajuda demais. Então, eu acho que é por aí. Aqui, a Aline Ribeiro Borges, ela pergunta, bom, também ela dá toda uma explicação, mas eu vou dar só uma... pegar só a pergunta final. Como ter uma linguagem autêntica mesmo no meio de histéricos? Bom, este é o problema no Brasil. É isso? Então, você tem que se habituar à boa literatura. E fazer desses escritores que você leu os seus verdadeiros interlocutores. Ou seja, você não está conversando neste meio social aqui, mas você está conversando no meio, no círculo literário propriamente dito. Você está falando coisas que escritores bons entenderiam. A plateia viva e presente de agora só vai entender um pedacinho. Mas esse pedacinho que ela vai entender já é mais do que suficiente para animá-la, mesmo porque... a parte que ela não entendeu permanece como mistério, como atrativo. Tá certo? Então, você tentar se explicar para uma pessoa que está em pleno uso histérico da linguagem é perda de tempo. Mas se você estiver falando com outro que está entendendo, esta que acaba entendendo um pouquinho. É um pouco o negócio do desejo mimético, né? Você oferece o osso para o cachorro, ele não quer. Daí você oferece para o outro cachorro, daí o primeiro passa a querer. Tá certo? Então é assim: não converse com os histéricos, converse com pessoas inteligentes e deixe o histérico ouvir um pedacinho da conversa. Vai ver que ele vai vir correndo e querer saber mais. Quer dizer, só de. Mesmo que essa pessoa inteligente com quem você está falando, é uma pessoa que não existe mais, que já morreu. Você está tendo um diálogo, sei lá, com o Otmar Karpô, com o Álvaro Lins. Explique neste nível. Eu escrevo muito para essa gente, para leitores que já morreram. Tá certo? Tanto que os últimos grandes escritores que existiram no Brasil, que pertenciam já a esta geração, que era Josué Montello, né, o Antônio Olinto, o Heberto Salles, eles adoravam as coisas que eu escrevia. Porque eu escrevia para aquele círculo, né? E os outros? Os outros pegavam um pedacinho. Então, mas quando viam que tem um terceiro que estava entendendo, ele falou: o que, que eles estão falando? Eu quero entender também, né? Então, daí você faz um forcinho para entender. Agora, se você tenta falar diretamente, né, com um imbecil, você está se fazendo imbecil, você vai estar rebaixando o nível da sua linguagem. Nunca tente ser didático para um imbecil. Nunca, né? O imbecil só cede a uma coisa, a humilhação, né? E a principal humilhação é, primeiro, não falar com ele. Eu não estou falando com você, estou falando com aquele lá que está entendendo, né? Então, quando você fala para quem está entendendo, os outros acabam entendendo alguma coisa e acabam entrando na sintonia. Agora, se você vai falar diretamente com quem não está entendendo nada, fala, é perder tempo. Deu para entender esse truque? Silvio de Carvalho pergunta: esse conceito do ego pontífice, ou ser como essa força criadora consciência, não seria o que o Ramana Maharshi chama de ego, ou seja, o que não somos em realidade, oposto a ser. Não, não, não, não, não, não. Esse problema do ego, né? É que todo mundo usa a palavra em dois sentidos exatamente contrários. Um chama de ego todo esse conjunto de formas a que nós fomos nos apegando. Ela vive disso: precisamos nos livrar do ego. Mas acontece que isso é um erro terminológico, ainda que seja Ramana Maharshi, né? O que o senhor está dizendo é pura verdade, só que a palavra está errada. Isso não é ego, meu Deus do céu. É? Pois Deus se chama a si mesmo de ego. Presta atenção. Se ego fosse uma coisa ruim, uma forma escravizadora e tal, Deus não diria eu sou, eu sou. Ele diria outra coisa. Então, não existe palavra mais nobre do que ego. Ego sum, ego sum. Essa é mais alta das palavras. Isso é o que Deus é. Agora, por uma convenção, tá certo? Que vem provavelmente de traduções ruins de outras línguas, inclusive do sânscrito. Então, esse pessoal que vem com a carga de doutrinas orientais, seja hinduísta, seja budista, seja taoísta, ou qualquer coisa, você fala: não precisa destruir o ego. Eu digo: mas se vocês estão chamando de ego, não é o ego, não pode ser o ego. Isso são, vamos dizer, formas a que você se apegou. O ego não tem forma, meu Deus do céu. Como é que você vai destruí-lo? É? Outro entende como ego, vamos dizer, o ego carnal. Na parte carnal, quer dizer, os pensamentos da carne e do sangue. Eu digo: mas isso não pode ser o ego, porque a carne e o sangue mudam. É? E se isso fosse a carne e o sangue, Deus não diria eu, ego sum, ego sum. É? Então é um erro terminológico terrível. Mas é só um erro de palavra. O que Ramana Maharshi está escrevendo está tudo certo. Só que com as palavras erradas. Se você quer saber, eu perguntei isso diretamente para o Swami Dayananda Sarasvati. E ele disse: não, a gente fala assim porque está mais ou menos convencionado, mas é claro que não é esse ego aí que você está falando que a gente tem que destruir. Diga, qual é a pergunta? Não, não. Bom, eu acho que hoje foi, já foi, né? Tá bom, então, aqui, 10h30 agora. Ah, não esqueçam que tem o curso de novembro, começa que dia? Começa dia 24. 24. 24 a 29 de novembro, é. O curso sobre a crise da inteligência, segundo Roger Scruton. É um comentário de alguns textos do Roger Scruton, que nós vamos pegar a pista que ele abre e nós vamos aprofundar aquilo e acredito eu, um pouquinho além do que ele foi, e que vai nos ajudar muito a entender a situação da crise da cultura no todo o mundo ocidental, e especialmente nós vamos aplicar isso ao Brasil. Informações e inscrições estão no meu site, www.olavodecarvalho.org. E na parte do seminário da filosofia também, tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado. Obrigado por ter tido paciência esse dia que a gente estava lá caçando urso. Né, que eu fiquei lá plantado, que deu idiota esperando o urso. O bicho não apareceu. Né? Só apareceu um alce, mas eu não podia. É proibido atirar no alce. Então, fiquei vendo aquele bicho tamanho de um prédio se mexendo. Então, tá bom. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.